No início dessa semana, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, compareceu à quarta audiência de seu julgamento. A atual senadora responde por corrupção, associação ilícita e desvio de verbas públicas. Mas outro assunto tem chamado a atenção no mundo político. Kirchner se lançou como pré-candidata a vice-presidente na chapa de Alberto Fernandes, que foi chefe de Estado na gestão da peronista. A expectativa era que ela mesma tentasse o cargo de líder do país. O coordenador-geral do grupo de análise da conjuntura internacional da Universidade de São Paulo, USP, Alberto Pfeiffer, afirma que a decisão da oposição visa diminuir a rejeição ao nome da ex-presidente. De acordo com ele, a vitória de Kirchner traria de volta a execução de políticas populistas. No caso da vitória dessa chapa, se espera que as políticas de cunho mais populista que Cristina Kirchner empreendeu durante a sua gestão voltem a ser implementadas. Mas isso não quer dizer que o candidato vencedor não possa ser a pessoa que assuma o protagonismo. Para o especialista em relações internacionais, Carlos Eduardo Vidigal, da Universidade de Brasília, além da aposta na vitória presidencial, Cristina Kirchner também tenta escapar do julgamento na justiça. A decisão da Cristina Kirchner de se candidatar a vice e não à presidência da Argentina decorre de um duplo movimento. Por um lado, ela poderia ter um indulto presidencial, no caso da vitória eleitoral, uma vez que hoje ela é senadora e está protegida pelo cargo. E o outro movimento foi no sentido de enfraquecer o peronismo federal. A ex-presidente Cristina Kirchner tem 12 processos na justiça, 5 julgamentos pendentes e 6 pedidos de prisão preventiva que não foram adiante por conta de foro privilegiado. A escolha do líder máximo da Argentina acontece em 2 etapas. A primeira são as eleições primárias no dia 11 de agosto e a segunda é a definitiva, que será no dia 27 de outubro. Até o momento, pesquisa da consultora Hugo Haime e Associados mostrou que Maurício Macri, atual presidente, tem 28,5% das intenções de voto. Ele já anunciou o ex-opositor peronista Miguel Pichetto como vice em sua chapa. Já a chapa de Cristina Kirchner e Alberto Fernandes tem 41%. Roberto Lavagna, economista argentino, tem apenas 10% das intenções de voto. Mas em uma possível chance no segundo turno, a possibilidade de vitória do pré-candidato aumenta. Reportagem Sara Rodrigues.